fazer um samba um dia. Moleque do gueto desde cedo aprendeu que o samba de verdade é aquele que não morreu. Pra entrar na roda tem que merecer, não esquecer a benção e o mais velho agradecer. Entrei, cheguei e só observei aquele movimento pelo qual me apaixonei. Sem microfones e uma roda formada, uma par de nego velho em cima da calçada, tomando cachaça, várias caixas que desce na palma da mão, todo mundo fortalece. Não tem classe social, cor ou região, só tem a percussão acompanhando o violão. Fui convidado pra poder participar, entrei acanhado e comecei a rimar. Mostrei a ginga que a vida me deu, sem saber cantar. O coro respondeu, mesmo no improviso, ficou louca a sessão. Entrei na roda e não saio mais não. A gente fica aqui até a vela apagar e se bobear até o dia clarear. Roda de samba de primeira, o clima se completa com o pastel de feira. Manifesto através de atividade cultural. O som dos pretos hoje é orgulho nacional. Mistura de ritmo, mistura de cor. Deve ser por isso que inventaram o tambor. O ser humano e seus egos, todos sem valor. O samba nasceu aí, ninguém inventou. Sem saber sambar, faço samba de gringo. E é pra felicidade desse povo que brindo. De relance convocar um MC aqui. Rima aí, vamo aí, que o povo quer te ouvir. Sigo naquela levada que mistura fria e decorada, lembrando a origem da feijoada. Entrei na roda de samba sem saber tocar. Entrei na roda de samba sem saber cantar. Entrei na roda de samba mostrando ginga de bamba. Descartei os bilanças, somei com quem canta. As mina que encanta através do canto. Saí do meu canto pra representar não o ritmo, e sim a música. A música. Uma rima, uma prece divina pairando no ar. É a voz que se faz poesia, levando magia por onde cantar. Passou pela minha cabeça, não compor nada. Ainda mais eu que não canto, não toco, não bato e não samba.